Bom dia cada um, bom dia meus queridos, cada um daqueles que a gente sente falta de estar junto. E nessa manhã eu queria comentar um pouquinho sobre os textos bíblicos que a gente vai ler durante esse período que a gente chama de tempo comum. A gente às vezes acha que tudo tem que ser muito especial, tem que ser uma grande sacada e cheio daquilo que a gente chama de haha moment, né? Um momento que a gente saca algum negócio assim impressionante que vai mudar o rumo da sua vida. A ênfase do tempo comum vai exatamente na direção oposta de ter que viver numa espécie de montanha-russa de grandes sacadas que podem acontecer, que podem ser profundas, que podem se originar do texto. Mas esse é o tempo de ler de maneira muito comum e a cada dia tentar usar o texto bíblico para incorporar princípios, incorporar algo que se torne permanente no tronco da sua vida. Quando uma árvore, e por isso que a gente usa a cor verde para esse tempo comum, quando uma árvore recebe a luz do sol nas suas folhas, ela vai fazer uma quantidade enorme de produtos ali naquela folha, misturando aquilo que ela vem lá da raiz, que ela traz lá do fundo da terra, com oxigênio, com gás carbônico, com a água e com a luz. E isso tudo vai fotossintetizar um monte de coisas. E onde é que essas coisas vão acabar? Vão acabar em mais folhas, vão acabar em tronco e vão se tornar algumas delas cerne, parte fundamental dessa árvore. Tão fundamental que é capaz de você derrubar essa árvore, transformá-la num móvel, num instrumento e ela durar séculos. A finalidade desses textos do tempo comum é que a gente possa realmente sintetizar algumas coisas da nossa leitura e incorporá-las no nosso dia a dia. Para que a gente saiba como ler, eu queria lembrar como é que Jesus lia a Bíblia, como é que ele utilizava as escrituras e como é que ele interpretava elas, e talvez dar uma chave aí das leituras que fizemos hoje, que vamos fazer ao longo desse tempo. Tem um jeito rabínico, né, hebraico de ler a palavra, que chama-se Midrash. Midrash quer dizer que você não está preocupado muito com a literalidade de um texto, ou se ele é preciso do ponto de vista jornalístico ou histórico, mas sim que você vai sempre entender que a escritura pode ser compreendida em quatro níveis. Um que é literal, seu significado literal, outro que é um significado mais profundo, outro que é um significado comparativo, e nessa comparação você pode comparar com outros textos e comparar com a sua própria vida. E alguns significados que a gente diria ocultos, né, ou improváveis de ficarem tão claros até que o Espírito Santo te revele, te mostre, né, e que normalmente são muito específicos às situações às quais a gente está envolvido, vivendo naquele momento. E ontem eu estava com a Giovana e ela comentava assim: ah, eu acho tão interessante que a gente lê a Bíblia e encaixa certinho no dia da gente. Eu falei: Giovana, não tem mágica, não tem nada acontecendo ali que Deus preparou aquele texto, aquele dia para você, no meio de 7 bilhões de pessoas, para ser absolutamente impecável para você. É que os textos da Bíblia falam de situações que são do dia a dia. E a interpretação de um texto, ou o uso de um texto, vai estar menos relacionado a aquilo que está no texto em si e muito mais a quem recebe esse texto e como recebe esse texto, né? Qualquer coisa que é recebida de acordo com o modo e a maneira do receptor. O que eu quero dizer? Se você está com o coração amargo, se você é um cara literalista, se você é um cara que está pronto para julgar todo mundo, se você é um cara que adora ver hipocrisia, se você é um cara que gosta de acusar os outros de algum pecado e tal, você não tem a dúvida, você vai ler o texto bíblico e vai achar todo dia alguma coisa para acusar alguém. Não é porque o texto se aplicou a você, é porque você está com o coração nesse modo. Se você é, ao contrário, é um cara legalista, você vai encontrar cada leitura da Bíblia uma lei, alguma coisa, não é assim que tem que ser, não pode ser de outro jeito. Na verdade, olha como é que Jesus lia as Escrituras. Ele lia as Escrituras de uma maneira que não era nem defensiva, nem ofensiva, ou nem em busca de poder, mas ele lia com uma agenda no coração dele. E essa agenda que vai fazer com que o texto bíblico se aplique ou não, e se aplique de maneira mais profunda, ou literal, mais específica, ou comparada para você. Bom, vamos para os textos de hoje. O que a gente vai buscar nesses textos, nesse tempo comum, nesse tempo de crescimento, é simplesmente a gente olhar para o texto, deixar o texto falar com a gente, e tentar captar alguma coisa que possa ser sintetizada no nosso coração, incorporada no tronco da nossa vida. Quando a gente vai lá para o texto de Salmos, eu ainda estou muito impactado com aquela postura que a gente vê no Salmo que a gente leu hoje, quando Deus fala assim: olha, eu vou castigar meu filho. E você podia ler assim: olha, Deus é um Deus que castiga, por exemplo. Eu vou castigar meus filhos, eu vou chamar atenção, eu vou fazer isso. Mas eu não vou mudar a minha palavra. Eu não vou abandonar os caras. Eu não vou largar vocês. Para mim, continua sendo algo muito marcante, né, na leitura desse salmo, que eu não vou tirar meu amor deles e não vou trair a minha própria fidelidade. Ou seja, a primeira coisa que quando Deus estabelece uma relação com a gente, essa relação não depende de nós para mudar o humor de Deus, para mudar quem ele é. Se Deus diz alguma coisa nas suas escrituras, se ele nos coloca alguma coisa diante dos olhos da gente, pode ficar tranquilo. Ele não vai fazer algo porque você é super bonzinho, porque você é especial, porque você é uma pessoa que merece. Ele vai fazer por causa de quem ele é. Deus é bom, Deus é fiel. E se ele disse alguma coisa, e se ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Nisso repousa toda a nossa tranquilidade para com Deus. Ele é um Deus fiel. Eu estou preso nesse pedaço do enorme salmo, que pode ser que para você tenha tido um outro texto, uma outra significação, um outro momento. Quando a gente interpreta com aquilo que está no coração da gente. E para mim, o que mais chama, ressalta nesse salmo é isso: eu não vou retirar o meu amor do meu escolhido, eu não vou trair a minha fidelidade, eu não vou violar a minha própria aliança, eu não vou alterar aquilo que os meus lábios disseram. Isso está lá no versículo 34 e 35 do salmo que a gente leu. E para mim, esse é o ponto. A palavra do Senhor permanece para sempre e ele é fiel a ele mesmo, ele é coerente com ele mesmo e ele não vai negar a sua bondade e misericórdia para com a gente. Quando a gente vai para o texto de Jeremias, a gente vê, e eu recomendo, eu até vou fazer uma sugestão: nesse tempo que eu vou estar fora, eu vou aproveitar para reler Jeremias inteiro. E acho que esse é um livro dos profetas, um dos livros mais interessantes. Não por causa do conteúdo das profecias, mas por causa da história de Jeremias. Jeremias é escolhido muito novo, muito menino, né? E ele mesmo, quando Deus chama ele e fala: olha, eu te conheço desde que você se formou no ventre da sua mãe, antes que você fosse parido, eu te santifiquei, eu te separei, né? E eu te dei, não só a Israel, mas como as nações, como profeta. E o que que é um profeta? O profeta é um camarada que tem uma carga sobre si, né? que é a de dizer que o rei está nu, que é de denunciar os desmandos, que é de mostrar a incoerência. Isso é uma coisa difícil de ser feita. O profeta não é como um sacerdote que tem a finalidade de edificar, construir um sistema, montar uma organização, manter as pessoas, estabilizar as circunstâncias. O profeta, ele desestabiliza, ele desorganiza, ele denuncia, ele é uma tarefa, do ponto de vista de quem está com tudo certinho, muito desagradável. E é essa tarefa que Deus coloca nas costas desse então menino que vai crescer, vai virar um homem com uma história muito interessante. Jeremias é o camarada que passa a vida inteira, enquanto todo mundo está dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, ele está dizendo, não está bom, não está bom, não está bom, e vai dar errado. E tudo o que ele falou que estava errado acaba dando consequência, e o pior, né? Ele vai sofrer as consequências com todo mundo. E diante disso, que Deus já elege ele como menino para isso, ele fala, não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E o Senhor estende a mão dele, coloca na boca de Jeremias e fala: Cara, eu botei as minhas palavras na tua boca, eu te coloquei agora com um trabalho onde você vai poder falar para reinos, para nações, para pessoas, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas nisso tudo também para edificar e para plantar, que é edificar e plantar, é fazer o novo. Esse é o segundo aspecto da vida do profeta. O profeta nunca tem uma palavra definitiva que não esteja acompanhado. Mas se você, ou se acontecer tal coisa, ou por causa da fidelidade do Senhor, não interessa o que ele destrua, o que ele denuncie, o que ele anuncie que vai estar ruim, o novo vai surgir. E isso é uma forte presença nesses poucos versículos de Jeremias. Eu queria recomendar a quem quisesse acompanhar essa jornada ao longo desse período, uns 20 dias, você consegue ler o livro de Jeremias todo e ver, dá uma olhada no que aconteceu com a vida dele. Acho que vai ser uma coisa que vai te edificar. No ponto, de novo, o Senhor foi fiel com Jeremias, porque o Senhor disse algo para ele, voltando ao Salmo, e o Senhor cumpriu aquilo que disse que ia fazer. Já o texto de Atos que a gente leu, ele conta um episódio transicional na história da igreja. Se você olhar como o livro de Atos se constrói, ele se constrói em cima da frase, né, de Jesus, quando ele ascende aos céus, ele fala para que as pessoas proclamem o Evangelho, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até o extremo da terra. Se você olhar o livro de Atos se constrói exatamente com o primeiro momento da explosão do Evangelho ali em Jerusalém, né? Então, na capital religiosa do povo de Israel, onde havia uma grande expectativa e a igreja cresce muito em número, né? São milhares de pessoas que se tornam cristãs e a gente tem esse relato em Atos 2, 3, 4. A gente vê entrar um personagem que vai ser. É muito bem construído o livro, né? Entra o personagem que vai chegar até o fim do livro, que é Saulo, depois Paulo, né? E esse homem vai começar a traçar uma linha e ele está presente na primeira perseguição que vai acontecer em Jerusalém. Como o povo decidiu ficar em Jerusalém, e como se a religião cristã pudesse ter ficado focada em Jerusalém, ao contrário de Jesus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Bom, Deus permite que aconteça uma perseguição que espalha as pessoas. Não dava mais que ficar, ou espalha a bolinha que aconteceu lá em Atos com a perseguição, com a morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, o pessoal vazou de Jerusalém, cara. Saiu e foi para onde? Para a Judéia toda. E foi para Samaria. Nessa dispersão, ficaram em Jerusalém, na verdade, alguns dos apóstolos. O resto, cara, foi cada um para um canto. uma das histórias que a gente lê hoje. Filipe, também um dos apóstolos, ele vai para a vizinha Samaria. Os samaritanos não eram exatamente as pessoas que os cristãos ou os judeus de Jerusalém gostavam mais. Era aquela tipo de pessoas que ele chamaria assim, ah, essa gentinha, esse povo ignorante, esse povo com uma religião esquisita, com uma forma de fé muito diferente da nossa e que se encanta com bobagem, caras pouco profundos e tal. E a prova é que uma das coisas que está acontecendo em Samaria é que tem um tal de Simão lá, que é um mágico, e que usava dos seus poderes mágicos para pegar aquele populacho todo ignorante e ficar enganando, dizendo, ó, eu sou a própria palavra de Deus, cara, eu sou o cara, né? E nessa dispersão que acontece em Atos, chega Filipe, na cidade de Samaria, e começa a pregar. O mesmo Messias está sendo pregado em Jerusalém. Ao chegar lá e fazer as suas palavras acompanhadas de sinais, né, que eram impressionantes, que não eram mágica, né, ou seja, gente que estava atormentada psicologicamente, gente que estava atormentada espiritualmente, gente que não andava, gente que tinha doença psicossomática, gente que estava travada, gente que era coxa. Um bando de gente começa a ficar curada e uma alegria enorme começa a chegar naquela cidade. E, obviamente, chega o tal do Simão, né? E ele também, e aí a frase é muito interessante, se você ler o resto do texto depois, você vai ver quem é esse Simão e a figura que esse cara é, né? E Simão também crê. E aí eu queria ficar no ponto desse texto. Que Filipe chega lá, anuncia Jesus, mostra a palavra, mostra o poder de Deus que está em Jesus, as pessoas se convertem, acreditam. Mais posteriormente, você vai ver que esse batismo que Filipe leva, e Filipe fazia parte da tradição de João Batista, que a gente tem falado de pregar o evangelho do arrependimento, ou seja, de mudança, de se arrepender, o modo de pensar, muda o jeito que se pensa. Puxa, começa um caminho novo, se arrepende, se prepara para o Senhor. Filipe estava muito conectado com isso. Filipe, ele mesmo havia tido esse contato com João Batista, né, antes de seguir a Jesus. E ele vai com esse discurso, ele prega e ele batiza, tanto que depois Pedro e João vão para lá, né, e oram pelas pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. E isso foi uma confirmação para a igreja em Jerusalém, porque se inicialmente a igreja era em Jerusalém e os judeus recebiam o Espírito Santo, isso confirmava que eles eram cristãos, agora começou a complicar para quem era super etnocêntrico e super fechado em si mesmo, porque agora os samaritanos também vão receber o Espírito Santo. Mas tem o tal do Simão no meio dessa história, e o Simão mágico, o cara que enganava, que fazia truque, né? Quando ele ouve aquela mensagem poderosa de Filipe, acompanhada dos sinais e maravilhas, cara, eu também vou nessa aí. E falo que Simão também creu. Simão também creu. E eu vou botar o meu pezinho aí, né? Crer, essa é a prova, Simão, é a prova que crer não muda nada na vida do camarada. Crer que Jesus é o Filho do Deus, crer que Jesus ressuscitou, crer que Deus falou através dele, crer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Sinceramente, isso não muda nada na sua vida, porque até o diabo crê nisso, cara. Simão creu. É aí que termina o texto, né? E Simão creu, o próprio Simão, sendo batizado, ou seja, ele passou pelo batismo, ele juntou-se com os irmãos, né? Ele estava atônito, ele estava impressionado com os sinais, as maravilhas que aconteciam. Se você descer no texto, versículo 14, 15, 16, você vai ver que Pedro e João vão para lá enviados pela igreja, né? Oraram pelas igrejas, pelos irmãos. Os irmãos receberam o Espírito Santo, os mesmos sinais que haviam acontecido em Jerusalém passam a acontecer em Samaria, né? Simão vendo aquela que eles estão impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas estão sendo tendo uma vida aí realmente não só de crença, mas de transformação no seu coração e um poder extraordinário disperso na vida das pessoas, ele faz a pior das tragédias. Ele chama no versículo 18, olha isso, ele chama Pedro e João e fala assim: eu dou, vou dar grana para vocês, você me dá esse poder aí que vocês têm, me dá esse poder que eu pago vocês. E ele leva uma bronca fenomenal de Pedro, né? Fica com teu dinheiro, cara. Que seja para tua própria perdição. Você tá achando que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, você creu, mas realmente sua cabeça não mudou o jeito de pensar. Então, eu não estou querendo ter nenhuma outra discussão com ninguém, a não ser essa. A palavra do Senhor é fiel. Você pode acreditar nela. Mas o que mais importa não é você acreditar nela intelectualmente, mas deixar que ela penetre o seu coração e mude você. Se isso não acontecer, nada vai ter efeito na sua vida. E você pode ser só uma pessoa encantada com a religião, ou com o poder, ou com o que Deus pode fazer. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é boa. Ele escolhe os seus, ele unge a gente, chama a gente para fazer coisas. E desses três textos a gente pode aprender três lições. Uma, Deus não trai a sua própria palavra. Dois, Deus escolhe as pessoas, não é você que escolhe. Coisa nenhuma que você vai fazer para Deus, ele que te escolhe. E a terceira ponto, quando Deus vai fazer alguma coisa através de você, não adianta dinheiro, nem força, nem violência, não é o que você faz que vai fazer Deus agir, é a ação dele que manda em tudo. Que a gente possa viver assim no dia de hoje, esta semana, e que Deus abençoe. Amém.